Vai começar a luxúria! Eu tô do tipo que não liga pra mais nada. Hoje eu preciso de tão pouco pra viver. A minha mão só quero uma lata gelada. Cartão de crédito, um cigarro pra acender. E isso exploda a porra toda. Eu quero mais. Depois da balada tem várias cartas loucas pra entrar no carro do pai. É bola então vai, é bola então vai. É que se exploda a porra toda. Eu quero mais. Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. É bola então vai, é bola então vai, é bola então vai. Faz o L que chega lá no chora. A culpa é de cara de Rafael Moura. Dirigindo a 10 por hora, às 4 da madruga na avenida principal. Ela tá no carona, passando a mão devagar no meu cabelo. É desse jeito mesmo, cê já pode imaginar o final. E que se exploda a porra toda. Eu quero mais. Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. É bola então vai, é bola então vai. É que se exploda a porra toda. Eu quero mais. Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. É bola então vai, é bola então vai. Vai começar a luxúria, vem pro meu mundo. Eu quero mais. Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. É bola então vai, é bola então vai. Sucesso Brasil.